Добрый такси, сами парень, грязь, макет, да. Ok, mantenha a posição, a gente vai cruzar em umas viaturas do Corpo de Bombeiros e aguarde para o táxi. Pode prosseguir um pouco mais à frente, até o ponto médio da Alfa aí. Entre a Kilo e a Juliette, pode manter o ponto médio dessa táxi aí. Paredo 2223, continue seu táxi lentamente pela Alfa e fique atento às quatro viaturas aí que vão cruzar a Alfa. Após estar autorizado para seguir para a remota 14. Decolar pistão no 78, 80 graus 9 nós. Iniciei de imediato a decolagem? Gente, ali me fala pistão no 7, vai que é cuidado. Eu vou 1397, aguarde a cópia com Congonhas. Um 983 para cópia. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Pesolo 21. Até trilho e após DCT Poços de Caldas. Decolagem da 1-0, curva à direita, subida Arbor. E após Arbor, DCT Elefa. Interceptar o peso do 2-1. O controle 1-2-0, decimal 8. E o transponder é o 5467. Pronto, o pushback é acionamento. Vou no 397 para cópia. 397 autorizado São Paulo Congonhas. Inicialmente o nível 360. O via Pesolu 10 até Bridge. E após a Pesolu 16 até Belo Horizonte. E após conforme o plano. Decolagem da 10, curva à direita. Subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bridge e já intercepta o peso 1-6 em Bridge. O controle 1-2-0, decimal 8, acione 5-5-0-1. Esquerda ou não padrão? É o circuito padrão pela esquerda. Gente, então mantenha esse cara visual no setor, aguardando para o cruzamento do campo. Posso correr à esquerda, Mike Delta. O Zona 397, só proteja o nível autorizado. Está correto. Vai ser na neta. Baixar travado, 1-2-6-0, foi autorizado, pistão 1-0, vento 90 graus, 9 graus. uma que é com delta, curva à esquerda ou à direita? Ok, então o principal curva à esquerda e aguardará para cruzar o campo aeronave na final do projeto. Está presente autorizado a ingressar na perna do vento da pista 17, aguardando para cruzar o campo Mike Delta. Autorizado, chame para o táxi. Autorizado o cruzamento do campo. Prossiga na perna do vento, reporte para a base 17. Ok, está autorizado, vitória da conquista, nível 260. Decolagem da 10, curva à direita, subida Arbor, após Arbor DCT Alerta, e após Alerta DCT Vitória da Conquista. O controle 120, decimal 8, Achane 5503. Passarei 223. Vai 1-0-2, chamou? Valeu, girabase para o Maiteco Delta. Afirmativo, Maiteco Delta, autorizado a girabase. Estou a pouso na cabeceira e aproxima para a cabeceira no 7, então sentindo na grade. Girabase, pouso na cabeceira no 7, Maiteco Delta. Não compreendi quem modulou anteriormente para a torre. Guardião, are you ready to approach to Apron? Grahe Apron. Guardião 02, do you have the helicopter near the threshold on 7? Do you have the traffic site? I'm not on the site. Clear to direct Guardião do the apron. Point 090 degrees is 10 knots, Guardião 02. 090, direct to apron, Guardião 260, eu siga o seu táxi agora pela táxi 6 quilos, primeira à esquerda e parte 3 e após prossiga para o gate 8. Terceira parte 3 para o gate 8, vou 260. Tocou 983 para o próximo táxi. Com 112, eu vim alterando o galeão 4 horas. Ciente, táxi à direita, eu vou no 983, no ponto de espera da 10, chame a torre 186. Pode deixar meio 14, bom voo. Autorizado, pode ser da 1-0-3-6, é o 9-3-4. Fala, guarda seu senhor. Guardião. I'm going to be playing, we request go to the coastline. And then go to downtown Salvador. Again, please. What are your requests? Go to the coastline. We are not more landing on Apron Grahe. We desire to go to coastline and go to Salvador Downtown. Chegou, mantenha o ponto de espera, 93. I couldn't understand what are your requests. Could you repeat, please? Request. Você tá com a coastline? Tá com a lighthouse? The coastline. Now direct to Tapuan, White Beacon, and stand by to contact the control. Stand by, contact Salvador de Bacchus, Guardian of the Control. Fidel, tem intenção de tomar mais algum toque remetido? O solo foi 40, frequência livre, Mike Delta. Três ali, mantém, cabeceira no zero. Agora eu vou over Tapuan Lighthouse, the coastline. Back signal the control, 120.80. 208, Salvador de Pátria, Guardião do Sul. Dia da colagem, Luna 983, pista agora livre, vento a 70 da Jorge. Aproveita 3D com o 42, chame 1208 no voo. 208, boa tarde. Alguém de Alfa. É, qual a intenção do voo? Eu consegui fazer virar em Vera 2, não é corredor forte. Está autorizado então, vou local, Salvador, Rio Bem, decola da 17, curva esquerda, ingressa no corredor forte, até a praia do forte e retorna. O controle 120, decimal 8, a torre 118, decimal 6, acione 0171. Falta no MD9 MD Alpha, chame a torre para acionar, é um bom voo. para o solo. Ingresso no corredor forte. O controle 120.8, a torre 118.6, acione A intensidade está 1, a clareza também está 1. Só mais um instante para cópia. Thank you. a 1000 pés, decolando da 17, curvará à esquerda, o controle 120.8, a torre 118.6, acione 0116. Não consegui compreender sua transmissão. Faça em cheque rádio, por gentileza, e informe novamente as intenções. Bom dia, linda, cola pista 90, entrou uma centena, 9-10. Mativo, Bravo que Luiz, que só para informação temos dois Cessna 150 lá na Praia do Forte também fazendo instrução, ok? Você ainda continua recebendo sua transmissão com intensidade 4, com areia 1. Livre de acionar, chame o táxi. Decolado. Gente. Já não vem morar só um Cessna, o Alfa Vitor Gillette, que já foi autorizado o táxi. Então, verifique se o mesmo já iniciou. E no ponto de espera da 10, chame a torre em 18.6. O ajuste agora 1014, por viagem. Itapuã, existem dois tratos abrindo aproximação da pista 90 e um prédio colado na 7. Tem um ponto de espera, parceiro, dá um tráfego nacional. Livre táxi, chame na hora, fica pronto. Cola de imediato, assim que autorizada. Ali mantém preparando os passarelos. Mantém, agora não está livre. Zero 02, farol de Itapuã. Prefere manter esperando o setor ou pousar na cabeceira 35 para seguir táxi a baixa altura? É possível seguir a retaguarda do tráfego que você compra aqui na final? Sim, então mantenha a posição aguardando instruções. Hoje na M6250, no solo 57, direita 121, na decimal 9. Poderia agilizar a liberação da pista, Jones? Zero, Vieter 58, decolagem da 1-0, curva esquerda, subida Cuca, transição Caju, controle 120, decimal 8, acione 5533 e aguarde só um instante para o cotejamento. Vamos ver se 0 entrou. Oxenel 6250, táxi pela Alfa e Juliette, o gate é o 01. Alfa Juliette 01. A torre chamou a gente depois que transferiu? Sim? A torre chamou a gente depois que transferiu? Não, não, negativo. Pode continuar o táxi aí pela final. Tá bom, valeu. Outro 2, 3, 5, ponto autorizado, pista 9. Teve o pouso, 4, 2, 3, 5. Guardião 02, agilize o cruzamento do eixo da 1-0. Reporte após livrar o eixo. Guardião 02, agilizando o guardião 02.